Google. Ela não sai da minha cabeça. Oh meu Deus, o que vou fazer? Eu não posso me apaixonar, mas quando vejo você, o coração que dispara, não dá pra controlar. Eu sou capaz de agir e ela quer me segurar. Oh, novinha, desapega, desapega, deu aí. Eu sou capaz de agir e eu não quero te iludir. Oh, novinha, desapega, desapega, deu aí. Eu sou capaz de agir e eu não quero te iludir. Desapega, eu não quero te iludir. Desapega, deu aí. Meuscds.com. Ela não sai da minha cabeça. Oh meu Deus, o que vou fazer? Eu não posso me apaixonar, mas quando vejo você, o coração que dispara, não dá pra controlar. Eu sou capaz de agir e ela quer me segurar. Oh, novinha, desapega, desapega, deu aí. Eu sou capaz de agir e eu não quero te iludir. Oh, novinha, desapega, desapega, deu aí. Eu sou capaz de agir e eu não quero. Joga baixinho, joga baixinho. Oh, novinha, desapega, desapega, deu aí. Eu sou capaz de agir e eu não quero te iludir.